Panorama Agrícola para 8 de janeiro de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, este é o Panorama Agrícola de 8 de janeiro de 2016. Um abraço para você. O ditado de hoje é: a reputação de uma vida pode cair numa só hora. No programa de hoje você confere uma dica sobre o cultivo protegido de hortaliças. E no boletim do SC Rural, instrutor do SC Rural ensina jovens rurais a produzir mais pasto e mais leite. Amanhã, sábado, 7 da manhã, você assiste ao programa SC Agricultura, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Dica do dia. Na dica de hoje, cultivo protegido de hortaliças, um sistema de produção em estufa, com cobertura de plástico e tela e com irrigação por gotejamento. Uma nova tecnologia em um abrigo construído com materiais de baixo custo, que pode ajudar o agricultor a produzir hortaliças durante o ano inteiro. Informe-se na IPAGRE do seu município. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com um dos instrutores dos cursos de gestão, liderança e empreendedorismo que são executados pela IPAGRE e pelo SC Rural. O entrevistado é o agrônomo João Paulo Dornelles Reck, que fala sobre o que ensina aos alunos, aos jovens rurais, sobre pecuária de leite. Ele fala sobre piqueteamento e também sobre conforto térmico, manejo e como produzir mais pasto para produzir mais leite. Acompanhe. Nós trabalhamos nesse curso principalmente a questão da pastagem. A EPAGRE, de uma forma geral, trabalha no estado a pecuária de leite à base de pastagens perenes, porque é um sistema de produção, levando para esse lado mais a base de pastagens perenes, é uma maneira de baixar o custo de produção e também deixar o produtor mais independente da porteira para fora, de insumos principalmente. E isso é importante porque no momento de alta de insumos, no momento de baixa do preço do leite, que é o que a gente está vivendo hoje, esse agricultor que tem essa produção à base de pasto consegue ser mais eficiente, ganhar mais dinheiro, ter uma vida mais confortável. O que a gente trabalha no curso, a parte que eu trabalho com eles é justamente como produzir mais pasto. Principalmente nesse tópico que eu trabalho, a questão da fertilidade do solo e do manejo da pastagem. Dois tópicos que a gente trabalha. Também, logo, a gente trabalha a questão de sistema silvopastoril. Outro tema que eu trabalho para dar conforto para os animais. Manejo, como deve ser feito, João Paulo? O manejo, hoje a EPAGRE vem trabalhando muito com o sistema de pastoreio racional Roazan, com piqueteamento, né? Só que o que a gente vê na prática, em muitos locais, o agricultor adotando o piqueteamento, só que nem sempre dando um manejo adequado nas pastagens que estão sobre o piqueteamento. Eu sempre uso nas minhas palestras e nas minhas falas com os agricultores um comparativo. O piqueteamento é uma ferramenta de manejar o pasto. O piqueteamento não é um manejo de pasto, é uma ferramenta para manejar melhor o pasto. Então, não adianta a gente ter piqueteamento se a gente não usar direito essa ferramenta. Eu uso o comparativo assim, uma enxada. Se o agricultor tiver uma enxada e deixar ela dentro do galpão parada, não resolve nada. Ou se o agricultor usar essa enxada de uma forma errada, por exemplo, capinar uma espécie gramínea num dia de solo muito úmido, de chuva. Capinou hoje, no outro dia a gramínea voltou a pegar no solo de novo. Então é isso que eu me refiro ao piqueteamento. A gente tem que fazer os piqueteamentos, mas tem que aprender a manejar o gado em cima desses piqueteamentos. E como se faz? Uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento, é difícil eu explicar durante um programa de rádio como se maneja os piquetes, mas o agricultor tem que começar a manejar esses piquetes assim, ó, mais a olho, observar mais as coisas. Um exemplo que eu cito assim, ó, normalmente muitos agricultores partiram para fazer 30 piquetes ou 31 piquetes, botando o gado um piquete por dia, de uma forma tal que depois de 30 dias volta no mesmo piquete. Agora eu pergunto para as pessoas que estão nos ouvindo, os produtores, principalmente esses que já têm piqueteamento, se eles acham que isso está correto. Raciocine. O que está por trás do piqueteamento, o raciocínio que está por trás desse piqueteamento, por que que se faz o piqueteamento, é o quê? É tirar as vacas de um determinado pasto e esperar um determinado número de dias até esse pasto estar no ponto de corte ideal. A pastagem, o ponto de corte ideal de uma pastagem, no inverno pode ser 30, 40 dias, no verão pode ser 15 dias. Se está chovendo bem, é um tempo. Se está em um tempo de seca, é outro. Se está frio, é de um jeito, se está quente, é de outro. Se é uma graminha tropical, é uma coisa, se é uma passagem inverno, é outro. Então não faz nenhum sentido a gente ter um tempo fixo de repouso, que é esse esquema de ter 31 piquete, botar um por dia, sempre retornando em 30 dias, faça chuva ou faça sol. Tem uma regra fixa, ele tem que se adaptar conforme a necessidade. Exatamente, o agricultor, e esse manejo diferenciado, Varia de propriedade para propriedade, conforme o clima, conforme a temperatura, conforme a adubação, conforme a pastagem que a pessoa tem. Tem uma regra, mas o agricultor tem que pensar, raciocinar à base de princípios. Isso, o agricultor tem que aprender a observar mais o que tá acontecendo na pastagem. Vai chegar épocas, dependendo do número de piquetes que o agricultor tem, talvez chegue épocas que ele coloque 2 piquetes por dia. Talvez chegue algumas épocas que o pasto está custando tanto a chegar no ponto de corte, que o agricultor tem que deixar até mesmo 2 dias no mesmo piquete. Vamos supor, se o pasto naquele momento está demorando 45 dias para ficar pronto, eu tenho 45 piquetes, é um por dia. Agora, por exemplo, assim, ó, se eu tenho 30 piquetes e aquele pasto está demorando 45 dias para ficar pronto, se eu botar um por dia, quando eu chegar no piquete, não vai estar no ponto de corte ainda. João Paulo, a vaca, ela produz o que ela come? Qual é a relação pasto-leite? Tem vários parâmetros para saber assim, o quanto uma vaca pode produzir. Um deles é a genética, o manejo, uma série de outras questões, mas principalmente o que ela come. Como a gente trabalha muito a base de pastagem, a gente pensa assim, ó, mais uma vez em manejar bem esse pasto, fazer a correção do solo de uma maneira adequada, para além do nosso pasto produzir mais, e com isso a gente conseguir colocar mais animais na propriedade, ou reduzir o uso de silagem, reduzir o uso da ração concentrada. Outro benefício de fazer um bom manejo, uma boa adubação da pastagem, é ter um pasto de melhor qualidade. Porque a vaca, um dos fatores para vocês raciocinarem assim, pensarem. Porque, por exemplo, quando a gente coloca a vaca numa pastagem sobressemeada de aveia azevém, a vaca come bastante aveia azevém, por que que dá tanto leite? Porque a vaca, porque esse pasto tem ótima qualidade, tem baixo teor de fibra. Então a vaca come, rapidamente essa pastagem é digerida no rumen, passa rumen abaixo, ela bosteia e ela tem um espaço para comer de novo. Então ela consegue consumir mais. Se a gente tem um pasto, vamos dizer, mal manejado, e pasto mal manejado, vamos dar um exemplo. Eu tenho um Tifton que eu deixei passar do ponto, saiu do ponto ideal de corte, aquele Tifton está lá com 30, 35, 40 centímetros. Ou seja, aumentou muito o teor de fibra, baixou muito a digestibilidade, baixou muito a proteína desse pasto. O que que acontece com esse pasto? A vaca come, demora muito tempo a digerir essa pastagem e com isso ela come menos. Ou seja, às vezes o agricultor olha no piquete, tem bastante pastagem, bota as vacas lá e parece que elas não comem, ou comem pouco, porque o pasto está sendo mal manejado. Então, quem quiser partir para esse lado de produção de leite, à base de pasto, baixar custo de produção, as duas coisas mais importantes é dar passagem, é manejar bem o pasto e corrigir a fertilidade do solo e também manter essa fertilidade do solo alta. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com o agrônomo João Paulo Dornelis Reck, um dos instrutores do programa SC Rural na área de jovens rurais. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.